Live. Parceiro Bolachinha e a galera GA de Paragominas. Para de conversa, vem correndo. Pode crer. Não adianta enrolar, você não vai esconder. Em uma linda noite com você eu sonhei, te esperei, te desejei. Ninguém te ama como eu te amo. Eu quero ficar. Aí, Jefferson Bob. Ninguém te ama como eu te amo. Eu quero namorar com você. Toda a galera da Fast Rio é a Pai Dego, meu irmão. Tá aí com a gente, toda a galera, toda a rapaziada. Abraço carinhosamente aí do Marujo. Pai Dego, a Fast Rio. Sempre por aqui. Valeu, hein? O Silvio do céu. Muito chope na mesa 4, papai. E pode vir. Que eu tô endoidando. Nega tarada, a piranha do banheiro. E pode vir. Eu tô fervendo. Nega tarada. Vem pro Rio, meus paraenses. Hoje eu escutei uma canção de amor. Eu lembrei de você. Como lembrei de você. Hoje eu li um poema de amor. Eu lembrei de você. Como lembrei de você. Tá tão difícil aqui sem teu amor. A dor aumenta, a solidão sufoca cada dia. Mas bate a vontade. E todo mundo conhece. Conhece. DJ Alisson. hoje sou. Hoje sou o resultado. Angelo Produções, obrigado, maninho, direto de Fortaleza. O Robigol também, pode crer, Robigol. E toda a galera da barraca do Marcelo Copacabana, meu maninho Beto também. Aquele abraço pra você, Beto. Oi. A festa do pop lá em Belém do Pará nessa época e sabia que a gente dava um gritinho assim, ó. Vai, vai, tchá, tchá, hey, tchá, tchá, ho, tchá, tchá, hey, tchá, tchá, ho, tchá, tchá, hey, tchá. Aí o Alisson maluco já vira com outra, meu irmão. Tecnomagia. Oh. Júnior Furacão também tá aí com a gente, alô Júnior! Ele não esquece as raízes de jeito nenhum. Quem sabe um dia eu faço uma canção que me conforte por não ter você aqui. Uma melodia que traz você pra mim, como em sonhos que eu tenho com você. São Marabá, Marabá e o Caldas, toda a equipe, pau na máquina lá do Bengola, Marabá, sobrinho do Bad Boy também lá do Bengola, meu irmão, parabéns pro Ed Carlos e toda a família Silva, realeza. Peraí. Quem foi que rompeu fronteiras com a gente hoje, essa noite? Quem foi que veio de Belém? Quem foi que veio de Belém no Pará? E bota o braço pra cima. Quem já reside aqui no Rio, bota o braço pra cima. E é para esse, é para esse. Joga pra cima. Essa música aqui vai especialmente pra vocês, ó. Que bom rever os amigos. Que maravilhoso! Não existe fronteira. Pra quê? Pra quê? Pra me segurar. Não existe barreira que eu não possa atravessar. Não existe nada, somente Deus pra nos separar. A gente se ama. Onde é? Na cama ou na lama. E eu, hein? Eu respiro você. Em qualquer lugar.

Você é quem? Se é Letícia, Laís, Valéria, Stephanie, o Rogério Barella do Guamá, meu irmão. Coisa boa. Vizinho. Escurinho, você se solta no claro, já com vergonha. Apaga a luz e toma. Acende tudo, bora. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. Tem que rolar tudo, bora, Maninho. Merece camisa 10, a novinha do baile se torna. Merece camisa 10, a novinha do baile se torna. Queria se tá tratando, comandando ponta a ponta. A mulher que tá solteira dá um brinde e pega essa vergonha. Toma. Toma, apaga a luz. Chama no swing. Apaga a luz e toma. Bora, Quinto. Bora, Sacra. Chama no swing. A melhor das melhores. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e... Deixa o papo e deixa viver. A madeira que eu vi pra ela descer. É mais uma do GG pra ver. Pra ela descer, descer. Prepara. Abraço, amigo. Abraço, amigo. E a galera do Esporte Clube Águia de Copacabana. Dois, do chão. Deixa o papo e deixa a menina bater pra joga o braço lá em cima, joga o braço pra cima assim. Quem é que não deve nada pra ninguém, bota o bracinho pra cima, só quem não deve nada pra ninguém. Agora joga pro lado e pro outro pra ficar lindão assim, ó. Joga direita, esquerda, direita, esquerda. Todo mundo em uma só alegria, em uma só paixão, curtindo essa. Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume pra te impressionar. Cheguei mais cedo pra te ver chegar. E você? E você chegou atrasadinha, mas tava linda. E a boca calou, mas meu coração gritou por cima. E vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina. Canta aí, vai! Vamos pular, rapaz, que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece, tira seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. Vamos pular, rapaz, que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece, tira seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. E daí que é nosso primeiro encontro. DJ Ellison tocando. Você conquistou apenas meu sorriso. Você do meu lado é tudo que eu preciso. Sentir o teu beijo molhado, sentir o calor teus braços. Quero você do meu lado enquanto existe. Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Vamos até de manhã! E me fez louco de amor. Você me ensinou. Dá pra dançar agarradinho também. Só quem tá solteiro vai pegando a gata aí, ó. Arrebenta, vai, vai, vai. Não tô me reconhecendo. Tô em casa em pleno feriado. Até o garçom sentiu minha falta e já ligou pra eu. Esquentou, amigo, viu? É que agora eu só penso em você. Não é que eu esteja apaixonada. Eu tô falando sério. Eu não quero ninguém, mas se você. Depois daqui todo mundo dormindo como? Dormir de conchinha. você vier, meu coração te espera. Eu tô com pressa, Jerry Smith. Se vier, meu coração te espera. Márcia Felipe, a fenomenal. Desse jeitinho, eu piquei. Eu piquei, eu piquei. Tô me reconhecendo e tô em casa em pleno feriado. E até o garçom sentiu minha falta e já ligo preocupado. Olha esse musical aqui que eu vou tocar pra vocês, olha esse musical aqui, ó. Peraí agora, peraí, peraí, peraí. Quem já levou chifre alguma vez, bota o braço pra cima. E quem já botou chifre em alguém, bota o bracinho pra cima. Vamos ser sinceros, porque o paraense é sincero, meu irmão, ele não mente. Quem já botou chifre aí, bota o braço pra cima. Deixa eu esconder a mão aqui pra trás, que não foi comigo. Ah, e quem já levou, quem já levou, quem já levou? Quem já levou chifre, agora vai botar chifre, vai, vai, vai. Não fale mais o meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte por mim. Mas eu não vou mentir. Acústico. Ei. Morro de medo de te perdoar. Eu tô falando mal de que você nunca soube. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater dedo eu volto. Eu tô falando mal de você, yeah. Que você nunca soube fazer, yeah. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater dedo eu volto. Ela não vale um real, mas quem é para esse raiz vai curtir essa aqui, ó. Joga pra cima, bracinho! Soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, ó! Vai, vai, vai, vai, vai! E aí, Pateta, Andréia, Dieguinho, Luciano, DJ Alan! Neguinho, já dormiu? Esperta, neguinho. Banda Amazon. É a sequência para esse raiz. Anote bem. Vem cá! Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fez sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me. E aquele sorriso, hein? Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você, pai. Não consigo te esquecer, meu bem. Sei que te perdi. Perdão! Gleice, direto do Guamá, aquele abraço, hein? Os vizinhos lá do Guamá. Não sei se é loucura, só sei que estou mal. Agora não tenho. E os cachaceiros de plantão. Te peço perdão. sinto como estremecer. A verdade é que eu sou o maluquinho por você. O jeito todo carinhoso, tão gostoso. E essa vai pros primos, Rigo. Eita coisa boa! O som que faz você lembrar. Gilson Pop e a Juliana. O Ziel do Portal. Tá tudo ao vivo, hein, Ziel? O som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão de ter e de eu. Sou e de Elso. Vão tocar seu corpo. DJ Ellison. Sinta esse amor, vem balançar. O som que encanta o Pará. O show de som vai começar. Príncipe Negro vai tocar. Escuto, sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou um maluquinho por você. O jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Se entrega a paixão que faz você dançar. Príncipe Negro. O som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão de ter e de eu. Sou e de Elso. Vão tocar seu coração. O som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão. Viajando, dançando e curtindo. Tem um amor que passeia na noite, que dorme e desperta meus sonhos. É tão profundo que vai consumindo meu corpo. Tem um amor disfarçado de nuvens que lá. Meu céu. De mim esqueço, de ti me recordo. Eu não sei mais viver. Lá. Tem em minha vida um amor que fará com que eu nunca entristeça. Essa aqui é muito doida. Olha, gente, só. Dali, desgraçado. Dali, Ellison. Dali, DJ Ellison. Não deixe seu impulso se precipitar. Dizer palavras vazias demais. Nem sua emoção, nem ser o seu pensar. Não vale a pena você se calar. Silvaninha, o Rafael também, da Pai D'Égua, Fast Rio. Daqui a pouco vão sortear uma garrafa de vodka pra galera. Olha aí, daqui a pouquinho tem uma garrafa de vodka. Quem ganhar vai deixar uma dose aqui pro LG. Meu bem, só quero te ver feliz. Não vem nesse papo sentimental. O som é sobre. E a equipe Chapa de Burro, lá de Paragominas, o Grafite, Sussu, né? Vascaíno, Dalva, Carlos, Capeta e o Roberto. É um time, viu, meu irmão? O amor para sempre, só eu e você. Acelera tudo de novo! Ficar sozinho eu não aguento. Você não sai do meu pensamento. Não dá. E a galera

Chico doido, vem logo pra mim. Chico doido, estou pronta pra ti. Em Bragança, eu quero te sentir. Chico doido, meu amor não tem fim. Em Bragança, eu quero te sentir. Chico doido, meu amor não tem fim. Pega pesado do engenheiro, isso que a galera gosta, maninho. Esse som! Esse é o som que contagia. DJ Ellison. Nesse tempo, o Robin Go era virgem. E aí, Eugênio, chega aqui comigo, Eugênio! Duvido a galera esquecer dessa aqui, ó. Vou metralhar seu coração. Se vivo dentro dos meus sonhos, te desejo com prazer. Porque te quero pra viver. Estava perdida e uma noite te encontrei. E hoje estou apaixonada por você. Quando achei que minha vida não encontraria mais em que pensar quando as canções fosse escutar. Não me arrependo e sei que muito vou sofrer. Então em quatro frases... E a contagem? Pop 1, 2, 3 e 4, assim ó. Primeiro te digo que é um pecado eu não pensar mais em mim. Segundo. Segundo que eu não posso esperar que um dia eu viva só pra ti. Terceiro. Terceiro, meu sentimento é só teu, mas meu corpo será de outro alguém. E quarto. E quarto, sou escrava desse amor que se confunde com paixão. E Super Pop. Se você não me quiser, vou metralhar seu coração. Metralha, isso, metralha. Joga o bracinho pra cima e faz o S comigo. Faz, faz o S comigo, faz. Faz o S, ó. Direita, esquerda, o S, direita, esquerda, o S, direita, esquerda, o S. Quem lembra dessa? Pra viajar, meu irmão. Aconteceu assim. Não dá mais para te esquecer. É um som de qualidade. E sabe como queria tanto te conhecer. Com os super telões e a metralhadora. Eu fico alucinado, louco de paixão. E tá pegando fogo no meu coração. Aniversário da primeira dama hoje, mano! Você, de corpo. Bora começar a descascar! Joga a mão pra cima, faz o que e dá um grito! Vai, vai, vai! Quer mais uma? Quer, bebê? Quer, quer, quer, quer! Super pop, pop que é pop. É super pop, pop verdade que o show não pode parar de jeito nenhum. O show do Águia me faz sonhar. Não consigo controlar. Vou dançar curtindo o som do Águia de Fogo, amor. DJ Alisson tocar e Juninho. Alisson e Juninho. Faz o S, voz! Faz o S, levante a mão e faz o S. Prepara, neguinho! É o som da Águia de Fogo! Faz o S, com o Super Pop, Pop, o Águia de Fogo! DJ Alisson e Juninho Pop, metralhão do Santo Sato! Super Pop, o Águia de Fogo! Grita, meu Águia! Banda! O show do Águia me faz sonhar. Não consigo controlar. Vou dançar curtindo o som do Águia de Fogo, amor. DJ Alisson tocar e Juninho a metralhar os nossos corações com lindas canções. É bom estar aqui, te quero só pra mim. Vem agora, escuta o que eu vou dizer. Faz o S, levante a mão e faz o S. Eu queria que todo mundo botasse a mãozinha direita pro céu. A mãozinha direita. A mãozinha direita pro céu, quem é filho de Deus. E aí? Com a esquerda, tu escolhe a veia assim, ó. Ó, aponta, aponta aqui pra mim. Dá-lhe aquela cutucada assim, ó. Ó, dá-lhe a cutucada. Pop, é pop na veia. Sexta, sábado e domingo. E segunda. Oh, oh, é pop, é pop. Uma das músicas de maior sucesso. E a gente não poderia deixar de tocar de jeito nenhum. Só pra quem é paraense, botando a mãozinha pro céu. Um, dois, três, vai, garoto! Sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Da periferia, com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria, brother? Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. É desse jeito mesmo. Mas tu és o quê? Mas tu... Minha rainha, vai! E o Super Pop, o que é que é? O Super Pop é meu vício, meu vício, meu vício. O Super Pop é meu vício, meu vício. Tu... Pretende se casar, pedido agora, vai, vai. Quando penso em ligar pra eu me escondo de todas as formas. Eu não quero criar esperanças, mas não paro de pensar em você. E o casamento? Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou me casar? Tocar assim pra galera, gente. Deixa eu só comentar uma parada aqui pra vocês, que hoje a nossa música tem muitas coisas boas ainda pra acontecer, eu tenho certeza disso. Tem muitos artistas aí que precisam viver um pouco dessa emoção que a gente tá realmente vivendo aqui no Rio de Janeiro. Tô tocando hoje aqui e confesso pra vocês que eu não repeti um melody e vocês estão me acompanhando todas aí, viu? Isso é a força do nosso movimento, é a força do nosso Tecnomelody, Tecnobrega. É bom demais, viu, gente? Tem muita coisa pra acontecer. E vamos tentar tocar sem repetir, viu? Bora lá, bora lá, bora lá! Amor, eu sei que eu falhei bem. Magoei bem, mas vamos tentar conversar, tentar nos reconciliar. Eu te amo tanto, me custa tanto viver sem ti, sem ti, sem ti. Manda pra cá, manda pra cá. Se tu ainda me amas, manda, meu irmão, tecnologias. Eu só te peço Só mais uma chance Eu só te peço Só mais uma chance DJ das novinhas. É, Júlio! Eu vi no seu olhar. Enquanto te amava, delirava. Percebi que amava. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Diz assim. Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão. Porque eu sei e não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos.

Um abraço pra você, eu digo. Delvani e a Maiara. Nossa família para esse demais, hein? Valeu, garoto! Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você. Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados, minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você. E aí, o que é que a gente vai fazer? Esporte, toda a galera aí, aquele abraço com carinho, maninho. Bora viajando. Não vai ser fácil não, hein, garoto. Vai pra panelinha, meu irmão. Bora pro Nivão das Minhas. Vem comemorar aniversário da primeira dama. Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo agora é amigo. Todo mundo faz parte da panelinha. Equipe Jack, equipe Jack. Essa galera é uma tremenda panelinha. Ellison. Lá os puxa saco, tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. Tem que comer devagarinho pra ficar na panelinha. Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panelinha. Se não sai. Se você se for menina, eu preciso de morfina pra resistir a toda tua ausência. O veneno que o teu beijo deixou. Compartilha, compartilha. Teu olhar me faz sonhar agora. Thay Campelo, tá aí com a gente, o japonês também. Eloni Rodrigues, o Bruninho, Thay Carvalho. Alô, Dedê! Aqui, ó.